American 980. Salvador Tower, American 980. Maintain position. Maintain position, American 980. Maintain holding point. Holding short of runway 28, American 980. Just want to confirm our departure clearance. The runway heading and maintain 3,000 feet. Stand by. Baixando 401, prossiga. Tá, o senhor se encontra no pátio 3 ou no pátio 5? The Salvador Tower. After you take off, maintain present heading until 3,000 feet. After, turn right on the Aron departure. Our own departure, and we can climb after 3,000 feet up to 350. Okay, now maintain holding point. Hold short of runway 28. Holding short of runway 28. After takeoff, runway heading to 3,000 feet, then right turn to air on departure. And understand, after 3,000 feet, then the right turn, we can climb to 350. Affirmative. Over, got us here. American 92, hold short, taxiway 28. I have the Boeing 737 coming to land on runway 10. Okay, American 980, holding short. Tendo 401, copia? Já do Salvador para Bom Jesus da Lapa, uma centena. Quero ouvir o Whisky 42. Decolado 28, primeira curva, mantendo primeira curva à esquerda. Perfil vai ser Golivatap, ok? Golivatap, o código 5001 é a frequência de controle 119.35. Afirmativo, 5001, 1935, controle, o Albertano 401. Parte 3, informo, está restrita para decolagem, mantendo pro até 3 mil pés antes de iniciar a curva. Mantenha pro até 3 mil, após curva esquerda e no perfil da gole. Gole VATAP, Albertano 401, chame pronto para acionamento. Salvador, bom dia, 1922, estabilizado, GLS 10. 1922, contando aproximação, informa ajuste 1014, o vento agora de superfície com 360 graus, vento de través com 03 nós. Informo chuva de moderada força sobre o campo, pista molhada. Informo que o papi está desligado, estamos sem o controle, já estamos em contato com a infraero. Ciência 1922. Continua a aproximação, reporte visual, ou iniciando o procedimento de arremetida. Reportar a visual, iniciando a arremetida, 922. Salvador, tá 3663, informação Victor, solicitando autorização para Guarulhos. Quem me chamou, por gentileza? Vou tá 3663. Tá 3663 para Guarulhos, será coordenado nível 340, aguarde. Poderia coordenar o 38, por gentileza, 380? 38, sim, entre 38 será coordenado. Obrigado. Avistou? Visual, 9922. Atento ao vento, 270 graus com meia dúzia nós de cauda, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 922. 22, seu solo foi ao 56, livre à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, na 922. Poderia confirmar as condições? Presente, pés de teto, na 922. Solo Salvador, bom dia, agora na 922. Salvador 2, prossiga. Livrou. Sim, prossiga Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 922. So, after takeoff, you will maintain present heading until 3,000 feet. After, turn right, are on departure, climbing restrict flight level 040 until 020 miles. Okay, runway heading 3,000 feet, then right turn, arrow on departure, climb maintain 040 until 20 miles, American 980. Código 5007, frequência do controle 199, decimal 3. 04 knots. And we would like to remain line up and wait for a moment, American 980, to look at the weather. 663. Afirmativo, tá, 3063. Após a colagem, irá manter proa até 3000 antes de curvar, ok? Mantendo proa até 3000 após curva pela esquerda no perfil da bola. Então, 3063. Portão 03, chefando para o pushback acionar. Ok, mantenha proa até 3000, depois curva esquerda no perfil da bola. Então, 3663. Okay, do you want to, after takeoff, turn right? Immediately, that'd be good, American 980. Okay, I didn't understand. Could you confirm again? We would like immediate right turn after takeoff, American 980. Right, stand by coordination. American 980, after takeoff, clear to turn right on the around departure, but you restrict now flight level 040 until 025 miles. Okay, right turn, arrow on departure, and 040 until 25 miles, American 980. Right to takeoff? American 980, ready to take off? We're ready, American 980. Clear to take off, runway 28, wind 350 degrees, 04 knots. Cleared for takeoff, American 980. Salvador, Air Brasil 2010, pode esperar 28 pronto. Centro Air Brasil, mantém o ponto de espera. Centro, mantém o ponto de espera 2010. Brasil 2010, ali mantém cabeceira 28. Lima mantém cabeceira 28, é Brasil 2010. América 298, Airborne at 02, contact 119, small 35. 119-35, good day, sir. Thanks for all your help. Brasil 210, a torre. Escuta, prossiga. Gente, após a decolagem irá estar restrito. Mantenha inicialmente a proa até 3 mil pés. Após curva à direita, restrito ao nível 040 até 025 milhas. Mantive a decolagem, mantém. Após decolagem, mantém a proa subindo até 3 mil. Após direita. 040, é Brasil 210. 040 restrito até 25 milhas. Há condições de decolar de imediato? Afirmativo. Livre decolagem, pitch 28, vento 320 graus com 04 nós. Livre decolagem, Brasil 210. Torre, solo, Salvador, 3663, portão 3 para pushback novamente. Portão autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3663 para pista 2, velho. Brasil 200, mantenha a proa até 3 mil pés, apoio restrito ao nível 040. Decolou 04. Ok, chama lá o controle. Controle 109.35, bom voo. Obrigado. Escuta. Prossiga, senhor, escuta. Sim, tem entrevistado com o Centro Recife agora e ele solicitou que a sua decolagem seja após aos 12, 17, após aos 17, que irá autorizar sua decolagem, ok? Sim, daqui aos 12, 17, da 3663. táxi, TAM 3663, 86 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 15 autonomia. Primeiro Galeão 415, o TAM 3663. Tenta manter a posição no, da presente. Tô com a gente tá tentando verificar aqui a aeronave da Gol, tô na aproximação para pouso na 10, ok? A gente vai verificando aqui se é possível a mudança de pista. E manter a posição. Mantendo posição, aguardando o TAM 3663. O 605 continua aproximação, pista 10, informo vento 300 graus com 08 nós. O ajuste no 014 permanece, continua aproximação, chuva de moderada forte na pista sobre a cabeceira 10, do externo até a cabeceira. Reporte visual com a cabeceira ou iniciando o procedimento de arremetida, em pista se encontra molhada. Afirmativo, nome é 05, exportará a visual ou arremetendo, nome é 05 da Gol. É a informação ocorrente, senhor Cícero de Alonso. Controle Salvador, 34, 54, nível 190 para 150, bom dia. Nome 05, deve estar feliz, pouso. Tá vindo bom? Ainda nem meteu. Gente, quanto à aproximação, é ponto visual iniciando a remetida. Ok. 154 com a Victor. 190 para 150. Avistou, nome 05. Avistou, nome 05, tá bom. Livre pouso, pista no 0, vento 330 com 05 nós. Livre pouso, nome 05. liga. Sim. Para a Sonata. Isso, nós chamamos táxi, só vai tendo 401. Número 05, seu solo foi aos 1-3, poderia confirmar as condições na aproximação? Vamos lá, entre o marcador externo e até 1000 pés tem chuva moderada, após a 500 pés já passa a chuva por causa da cabeceira do tempo. Após 500 pés, não consegui compreender. A 500 pés e até altitude de 300 pés, já é chuva leve, quando cruza a cabeceira não tem mais chuva. Gente, as condições do vento? Ao vento. O vento nós usamos a cabeceira com cauda com 7 nós. De cauda com 7 nós? Positivo, vamos usar a cabeceira, cauda com 7 nós. Gente, grato. Chama agora o solo 121 decimal 9. Ah, não, tá bom. Bom dia, 63, 05 da Gol, táxi via Alfa Juliette até a portão 07. Alfa Juliette, por 7, autorizado, 1605 da Gol. Então, 3-3, só uma aeronave na aproximação da 1-0, na do Chané, ok? E aguardo um pouco mais de paciência do comandante para iniciar o seu táxi. Uma previsão em tempo, por gentileza? Sim, o TAN 3-3. Teria uma previsão em tempo, por gentileza? Desculpa, mas eu não consegui compreender a informação. Ah, nós precisamos saber quanto tempo vai demorar para a gente informar os passageiros e verificar como é que vai ficar o nosso combustível também. Ela dá aproximadamente mais 2 minutos para o pouso só, para não haver conflito após ela livrar e o senhor taxiar, ok? Para não haver nenhum conflito de táxi. E estimativa agora do pouso é mais 2 minutos só. Certo. Vamos dar uma escuta para iniciar o táxi. Nuno. Papá Romeu Vitor, com informação Vitor, Aracaju nível 1-0. Gente, confirme o padre que se encontra a pista em uso? Aceita decolada 1-7, se possível, e estamos no padre da Aracá. Uso, pista 1-0, vento 3-0 graus com 0,612 nós. Afirmativo, de repouso 63 nós. Aguardando o papai Romeu Vitor. Mais um, sim, pela escuta. Não, você escuta na 605. Deixa eu ingressar via aquilo para o 3, deixar a Alfa livre. Afirmativo, via Quilo Pátio 3. Eu sei que o Pátio 3 até o 07, porta 07, Pátio 1. 0-1, para de escutar, Pátio 3, para ver fora, se você está alternando com pista com 09 de Pátio. Interposição batendo 401 para o táxi, interposição 139, conquista, só confirme a autonomia. 5 horas e 30.